Mega Boss, Mega Boss, em busca da batida perfeita.

Agora é carreta pesadelo. Esperança que um dia você volte pra mim. Vou cair mais uma vez. pesadelo. Veja e sinta o que é som de verdade. DJ Mariano e mais um New Set Live. Olha, nós precisamos começar. O jeito que está não dá pra aguentar. Toda noite a mesma história, o mesmo papo. Está difícil de acreditar. Seus beijos já não têm o mesmo sabor. Será que já tem outro? Diga, por favor. Só isso explicaria o seu desprezo. E entenderia que acabou. Oh, meu amor. Seu jeito sedutor. DJ Malupio e seu batidão. Olha, nós precisamos conversar. O jeito que está não dá pra aguentar. Faz o T, faz o T que eu quero ver. DJ Dinho e Toninho, faz a tribo estremecer. Então vem, faz o T, eu quero ver. Faz o T, faz o T, faz o T que eu quero ver. A HT bate potência, faz a tribo enlouquecer. Agora é carreta pesadinha. Foi apenas uma ilusão. Pensar em você me faz muito mal.